rua, os cantos encontram-se e ouvem-se falar. Um convidado, cinco histórias. Cantos à Conversa. Um programa de Filipe Cabeçadas. Cantos à Conversa no ar, sejam bem-vindos a mais uma emissão. Todas as semanas um convidado, algumas histórias para partilhar o presente, o futuro, também algum passado de uma vida cheia de experiências e aventuras. Convidada desta semana, por engraçado que seja, não é originalmente do Algarve, mas aproveitámos aqui um espacinho na sua agenda para lhe roubar uma horinha do seu tempo e vir até aqui aos estúdios. Nasceu na Praia de Granja, Norte de Portugal, fundadora, mentora e construtora do projeto Chapitó, coletividade cultural e recreativa de Santa Catarina. Através deste reconhecimento nacional e internacional, com prémios pela Fundação Cultural de Amsterdão, 2005 a Solid Silver Rose Award, European Awards, mais recentemente também em 2009 o prémio Gulbenkian Beneficência. Também em 2009, vê através da autora Paula Moura Pinheiro, editada a sua biografia numa edição do autor, que se encontra praticamente esgotada. Teresa Rico, é um prazer enorme tê-la nos estúdios da Rádio Universitária, aproveitar esta sua passagem em breve pelo Algarve. Antes de mais, para darmos aqui introdução à nossa conversa, gostava de saber como é que está o 2011 da Teresa Rico. Não, primeiro, fico muito contente de me convidar aqui para uma rádio universitária, eu que sou uma analfabeta. Uma info excluída e que sou uma autodidata. Por isso está a ver, tenho tudo a favor de estar numa universidade, numa rádio universitária. Mas é engraçado porque, no fundo, a gente está sempre a aprender, não é? E assumindo as nossas formações, eu sou uma pessoa das práticas, tento que elas sejam boas. E o meu 2011 está para arrancar e estou bem, estou com a energia. Nós andamos sempre ali assim um bocadinho, ali assim a fugir da chuva, não é? Está a chover muito, a gente anda sempre ali assim entre os pingos, não é? A fugir às tempestades, às crises, essas coisas todas e para ver se a gente não vai na onda do tsunami, não é? E não é bem um salve de quem puder, mas quem souber, é bom que ponha mãos à obra porque há muita coisa para fazer e por isso com alguma energia que nos resta de um pensamento positivo que é preciso ter, estamos bem, estamos com muito trabalho, estamos a acabar o ano, o ano letivo, não é? Com espetáculos vários, começamos a partir de junho o primeiro ano e o segundo ano no Castelo, vai ser o espetáculo deste ano, do segundo ano, vai ser apresentado no Castelo. O primeiro ano é a mostra técnica, é baseado no Senhor Walser do Gonçalo M. Tavares. É muito engraçado, é uma coisa sobre o bairro e por isso as casas, os casarios, enfim, é muito interessante. Ele esteve lá outro dia, aliás, a falar com os alunos, é bem uma alta nova já estar aqui a dar-nos combuco, como dizemos em África, que eu sou de Angola, combuco para os exercícios. O segundo ano é em cima das biodiversidades, vai ser no Castelo São Jorge, vamos invadir o castelo, que é o grande espetáculo encenado pelo Jorge, que é o encenador deste ano. E depois o terceiro ano são as provas de aptidão profissionais, cada um em grupo, cada um analisado per si, avaliado, e depois em grupos organizam-se e apresentam cada um as suas papas, não é? Em coletivas. E por isso é um grande momento também, por isso estamos quase a chegar ao final do ano, para julho, e para nos prepararmos já para o ano a seguir. Por isso, talvez, é um bocadinho só de respiração, mas é sempre em andamento. E quanto ao momento atual das crises e quejandos, estamos a tentar que eles não nos deitem abaixo, não é? Agora, pronto, na precariedade que nós somos uns precários, estamos a conseguir sobreviver. São 30 anos, já apitou. 30 anos. É uma vida, não é? É uma vida. Eu tenho quase 90, por isso já estou a aumentar. Ontem tinha 80, anteontem tinha 60, agora estou com 90. E até como estou a descer para o Algarve, também está a descer, está a subir a idade. Desço para o baixo e subo para o outro. São 30 anos de vida, sem dúvida. E agora estou-me a preparar para o ensino superior. Para abrir um outro espaço. Este, o que nós temos agora no Chapitó é 10º, 11º, 12º, não é? Certo. E por isso com o circo, e já saem preparados para o ensino superior, não é? E se eu conseguir montar aqui em Lisboa, ali assim junto ao Rio, ali frente ao Tejo, tenho um outro espaço, faço dois em um, não é? Faço o Castelo de São Jorge, um espaço maravilhoso de turismo cultural e numa antiga prisão de raparigas, por isso tem tudo a ver, é um espaço bastante carismático e dentro da nossa atividade também com jovens que estão privados do meio social, por isso sobre a tutela da justiça, que também são nossos futuros clientes para a escola, de maneira que estamos ali bem situados. E depois, agora estamos a descer ali o Senhor Tejo e ver como é que eu monto ali assim um outro polo de atração cultural e turística e de formação, com o Zé Pedro de Chutes, que espero que esteja a correr bem, estava com uma saúde ali assim, meia ali assim, a tremer, mas acho que está bem, está tudo controlado. Na área da música, vai estar connosco, e eu na área do circo, com ensino superior, espetáculos, a companhia, a nossa companhia que está sempre em itinerância, e depois o Museu do Humor e do Riso, e depois uma biblioteca, preciso o livro é preciso muito, o online também, mas o livro físico. Cheiro do livro, esse namoro com o livro não pode desaparecer. E acha que está em risco, Teresa? Não está em risco, eu acho que não vai estar em risco, mas olha que anda para aí assim uma onda, querer evitar, eu percebo até por causa das florestas e disso tudo, mas também, quer dizer, se a gente começa a pensar nisso, de repente a gente deixa de existir, não é? Não se mata os peixes para não se comer aqui, não se mata as galinhas para não se comer, não se mata aquilo para não... E já agora até os pepinos estão envenenados. Quer dizer, como é que a gente se vai amanhã nesta vida? Não pode ser, quer dizer, temos também que ter um bocadinho... Ser um meio termo da vida. É pá, um meio, enfim, pois, claro, acho que sim. Às vezes nem é meio. Pois, não sei, mas é ali um bom senso que nos tem que levar ali a... E também a aprendizagem da vida, a gente aprender a não cair em algumas ratoeiras, que isso também são um bocado ratoeiras, não é? O marketing está sempre aí à espreita, não é? Nós estamos aí a caminho, sim senhor, lá debaixo do Porto de Lisboa, para ensino superior, e o Museu do Moio do Riso, que eu já disse, e enfim, mais um espaço de cultura. Eu acho que a cultura tem que estar na ordem do dia, e eu sou uma pessoa socialista, absolutamente, e penso mesmo o social de uma forma socialista, abrangente, para não dizer uma comunista ultrapassada, não é? Agora, a cultura não tem estado a ser bem tratada, ela tem que estar ali assim, à frente. A cultura, todo este trabalho que vocês fazem, esta descentralização cultural, tudo isto tem que ser muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito acarinhado, muito investido. E eu acho que houve aqui um esquecimento qualquer da cultura. A cultura esteve aqui num segundo plano. E é a cultura que nos une a todos, não é? Todos os povos, todas as raças, todas as etnias, todas as linguagens, não é? E, enfim, estes nossos afetos culturais têm que estar mais próximos. Choca-lhe estas notícias de a supressão de um Ministério da Cultura, uma possível... Quer dizer, vamos lá ver, eu não sou uma pessoa, eu neste momento, infelizmente, não estou em atividade artística, porque construí um monstro que está a tentar engolir-me, estou a ver se me safo dele, não é? Mas que é o Chapitou, por isso a administração é qualquer coisa que me assusta muito e estou quase a arrumá-la, mas já lá vão 30 anos, repito, ainda não consegui encontrar, enfim, não é sucessão, não, eu não preciso de sucessores, porque não sou, aquilo não é nenhum reinado, não é? Mas continuadores não me importava, não é? E está a ser difícil, porque administrar uma máquina daquelas é uma coisa complicada. Recursos humanos é qualquer coisa que está difícil de estimular, de incentivar, de conquistar, de desafiar, enfim, de aliciar, enfim, tudo isso. Agora, por isso não tenho, mas quero dizer... Eu sou uma pessoa animada e tenho um pensamento muito positivo e não desisto, sou mesmo escorpião até ao final, não desisto mesmo, e acho que vale a pena criar estes núcleos de cultura e que a cultura esteja na rua, dentro ou fora dos ministérios, eu não faço ideia, pá. Até não sei, tem que se encontrar uma outra forma qualquer para ela se descentralizar e para ela chegar onde tem que chegar. O que ela não pode estar é plantada lá no alto, não é? Lá no alto do castelo, isto metaforicamente falando, e o povo estar cá em baixo à espera do quê, não é? Tem que ser realmente. Agora, não me pergunto qual é que é o modelo, porque eu, organicamente e objetivamente, eu já não sei falar sobre isso, mas espero bem que alguém saiba e que perceba a importância desse investimento. E não tem sido prioridade, e tem que ser. Aliás, quer dizer, a França, em seu tempo, foi um bom exemplo disso, quando foi da altura do não foi do Giscard d'Estaing, foi do outro a seguir, do do Ministro da Cultura, o francês. Sim, o. Não foi o. Mas foi um homem muito importante, porque depois realmente a cultura investiu ali muito na cultura. E por isso, quer dizer, Portugal também tinha que ter um bocado esse tipo de interesse e de iniciativa e de pensamento e de preocupação. Agora, isto envolve também o livro, desaparecer ou não desaparecer, e as novas tecnologias. E nada da vida se faz de uma forma descartável, como eu acho que nós corremos o risco de estar nestes online, quer dizer, a falta de comunicação boca a boca. E do cheiro ou não cheiro. Do cheiro ou não cheiro, da cultura ou não. Quer dizer, é muito importante, e por isso, quer dizer, temos que preservar um bocado essas histórias, esses monumentos, não é? Os livros e outras coisas e torná-los contemporâneos, não é? Aplicá-los ao modernizá-los, não é? Uma época mais moderna, mais atual. Isso é possível fazer, não é? É como as novas e as velhas profissões, não é? Podemos agora esquecer o amolador das facas e de repente passar para... Não pode, nada disto se faz virtualmente, não é? E é mesmo por aí, tivemos uma convidada aqui no programa que dizia que a faca pode ser utilizada ou para descascar uma maçã ou para magoar alguém. Depende do uso que exatamente, damos. Ou para abrir um livro. Ou para abrir um ou livro. Ou para cortar as unhas, eu sei cá, enfim. Exato. É tudo isto. Isso não pode ser esquecido e depende como é que o bom senso de cada um se utiliza para o quê, não é? Mas isto para falar da atualidade e da nossa história, não é? Não podemos dormir em cima da história, temos que reanimá-la, não é? E aí é o papel dos agentes culturais e dos dirigentes culturais, dirigentes. E se ele vai ficar sobre a tutela do ministro ou de muitos ministros ou de quem, deixem fazer. E o Estado não pode ser o produtor da situação, nem se pode promover. O Estado tem que criar condições para que os outros se promovam, não é? E por isso tem que confiar nos agentes culturais que os têm, não é? E bons programadores neste momento e boas associações em ação. Eu tive aqui a semana passada em Tavira, num espaço fantástico, no Vila Galé. E Tavira é uma cidade também muito bonita, não desfazendo aqui Faro, não é? Mas tem história, a gente sente aquilo também, Faro também, claro, enfim. Mas é interessante aqui assim vir aqui ao Algarve, porque numa associação que é o Formas, é uma associação cultural, e que faz aqui assim uma apresentação que é uma espécie de das indústrias culturais, não é? Ele faz a apresentação de uma série de artistas que se vêm vender, sem ter medo da palavra, aos programadores e produtores culturais de norte a sul do país, incluindo França, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, enfim. E quer dizer, essas associações têm que ser absolutamente olhadas em toda a sua integridade e dimensão e dinâmica, e não é dificultar, antes pelo contrário, criar as condições para que isso aconteça, não é? E então, eles fizeram isso também no Vila Galé, que é um espaço de turismo cultural, mais até direi, que era uma antiga fábrica do atum. E eles fazem isso pela lei do mecenato também, com apoio de um lado e do outro, e com a iniciativa dos promotores dessa associação. E realmente, quer dizer, é muito importante acertar essa parte destas misturas, destas miscigenação de culturas, não é? Acha que o associativismo está em forte, cada vez mais? Bem, ele só não está se nós não quisermos e se o Estado dificultar. Fora disso, ele é fundamental estar na onda. É fundamental, não é? É fundamental. Cada vez mais. E por isso, quer dizer, eu seja, o poder local é muito importante. Olha, naturalmente, depois temos todos que nos entender, não é? Porque senão isto aqui fica uma manta de retalhos. E aí é que começam os problemas? Não sei se é que começam os problemas agora, mas um bom patchwork fica muito bem, não é? Agora, é preciso saber quem é que consegue unir as pontas, não é? E aí é que está a sabedoria, não é? A sabedoria de quem dirige. E sem medo de dirigir e de ser determinado e de ser exigente, rigoroso, e não nos chamem ditadores, não. É mesmo a forma como nós incentivamos, porque o peso de dirigir é muito grande. é muito grande e por isso aqueles que conseguem resistir, mesmo muitas vezes sendo maltratados, eu consigo os reconhecer. Agora, vamos lá ver quais são os grandes objetivos, não é? Uhum. Não é? Porque o Hitler também o era. Agora, quais foram os objetivos dele? Calma, não é? Não é para confundir, mas é realmente um peso muito grande e sabe Deus como é que, sabe Deus e nós próprios, não é? Quando estamos à frente de grandes empreendimentos e de grandes direções ou de grandes, de tomar conta de grandes obras que cresceram com o envolvimento e com o trabalho de equipes, uhum. O que é que quer dizer tomar decisões, não é, Alice, no momento, não é? É muito difícil, muito, muito difícil. E é por isso que eu estou com saudades de voltar a ser teté. E deixar de ser um bocadinho totó, que eu acho que neste momento estou um bocadinho totó, sabe? Porque só mesmo eu, maluco, é que fazia uma coisa que faço. O que a tornou totó? Totó, a responsabilidade, o excesso de responsabilidade. Depois de estar feito o filho, eu não o consegui abandonar. E você já refere isso várias vezes, até por vezes. Foi. Ai, meu Deus, já me estou a repetir. Não, não, então. Até no passado, quando gosta de fazer os seus próprios autorretratos, diz que até houve ali uma fase do casamento e depois do filho, em que se tornou o que os seus pais queriam, mas depois não ficou muito tempo nesse estado de espírito e seguiu o seu instinto animal. Foi. Agora está-me a voltar a dizer parece a mesma coisa. Parece que, quer dizer, é assim, eu sempre fui uma rebelde e agora neste momento... Será um balanço? Não sei se é um balanço, mas quer dizer, a vida é feita de altos e baixos, claro. Não é? Mas de uma certa maneira, quer dizer, eu tão rebelde que era, criei um espaço para rebeldes, mas tem que ser uma rebeldia muito organizada. Por isso o caos tem que ser um caos organizado, de qualquer modo. As utopias têm que ser utopias objetivas, não é? Não pode ser. Porque nós trabalhando com jovens tão complicados quanto os nossos, se nós não preparamos o terreno e a rede não está bem montada, quer dizer, eles caem realmente em grandes ratoeiras, não é? E eu safo-me sempre que eu sou da burguesia e a burguesia está sempre safa, não é? E quem não é? Como é que é? E é nisso que a gente tem que pensar, por isso eu tento controlar ali assim alguma rebeldia, porque eu também sei como é que ela é, porque já o fui, e por isso tento abrir caminho antes que eles caiam nas ratoeiras que por aí existem, não é? É uma rebeldia através dos tempos, temos aqui algumas músicas que sabemos que a Teresa gosta e fizemos questão de passar aqui algum espaço musical, também a justificar um bocadinho o percurso. Já agora aproveito, Teresa, para perguntar o que é que lhe relembra aqui o Léo Ferrer, exatamente. No Avec Le Temps. Avec já Le agora Temps. Que vamos passar um bocadinho de algumas músicas. Temps. Exatamente, pois então, é exatamente, com os tempos a gente vai crescendo ou vai mingando. Eu, por acaso, estou numa fase de crescimento, estou um bocadinho cansada, mas consigo recuperar bem, até porque eu deixei de fumar, isto não quero, não estou a mandar recados para ninguém, mas aconselho. Então. E porque a energia então redobrou. A minha energia é que é um problema, eu acho que sou um problema para a humanidade, eu estar viva, porque a agitação é grande. Avec le temps, avec le temps. Avec le temps, então. Avec le temps, exatamente, pois é. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage, on oublie la voix, le cœur. Quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir. Quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens ne rentrent pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. E aqui estamos, com Avec le temps, estamos num canto da conversa, uma edição especialíssima com a Teresa Rico. Continuávamos aqui a nossa conversa, Teresa. Eu tirei aqui algumas frases interessantíssimas de alguns artigos, etc., e por aí, pela diáspora da internet e não só. Mas a Teresa diz que em Angola misturava o pó vermelho da terra com as mil cores dos sonhos, e eu às vezes fico a pensar se foi uma infância de cores, rebeldia, que gera todo um percurso enorme de força e depois vem o circo, vem as artes, aquela influência angolana. Gostava só de lhe perguntar se teve ali uma influência filosófica no teu percurso. Não, quer dizer, assim, eu estávamos há bocado a falar das novas tecnologias, sim. E da história e o acento em que nós conseguimos sobreviver aqueles que ainda têm alguma história, porque uhum. Há outros coitados que não tiveram essa oportunidade. A gente tenta dar-lhe agora uma história mais contemporânea, mas é importante assentar em cima de alguma história, não é? E eu realmente tive um acento muito grande na minha família. O meu pai, o seu pai era cirurgião, o seu avô? Meu avô, sim. Cirurgião, pois sim. O meu pai era médico da lepra, percebe? Por isso, eu tive a sorte de andar com o meu pai de terra em África, quando ele tratava dos leprosos, não é? Uhum. Ele cuidava dos leprosos e andava lá pelo interior toda a África, não é? Porque naquela altura ninguém, era uma coisa que era... que era contagiosa, e por isso pouca gente se dedicava a essas áreas, não é? Havia alguns médicos, meu pai era um deles. Foi para lá com o Dr. Schweizer e com o Rolf Rô, em África, e a minha mãe, que era uma mulher assim... Era brasileira, fantástica, uma mulher assim fantástica. Suíça, Brasil, Portugal... Sim, exatamente, e mistura, e África, exato. E lá andámos, corremos ali assim. E claro que corremos aqueles interiores todos, e por isso, e, quer dizer, de que maneira? Uma maneira muito precária também, não é? E por isso o meu pai passou-me essa preocupação com os outros e essa sensibilidade social e intervenção social, porque uhum. Eu também o fazia. Eu faço-o com o circo e ele fazia-o com os leprosos. Por isso, as minhas brincadeiras, nós somos sete irmãos, e por isso as nossas brincadeiras passavam-se meio dos leprosos. E curiosamente, quer dizer, ainda por cima com a minha profissão, que é palhaço, que tenho que pintar a cara quantas vezes ao dia, eu fiquei relativamente imune a tudo isso, e por isso não tenho problemas nenhums de dermatológicos, que é engraçado. Mas isso é um... Pronto, quer dizer, essa filosofia de proximidade com os mais... os mais desavindos é, quer dizer, vem eventualmente do meu pai, naturalmente, e da minha educação familiar. Sendo uma família muito tradicional, tinha essa preocupação. Eu depois desviei-me ali a meio do percurso e depois desses castelos que eu fiz, fui andar terra em terra para o outro lado. Exato. Mas não deixei de, não deixo que a minha memória não me atraiçoa mesmo com essa vivência pelas Áfricas. Isso. As Áfricas, a terra batida, a terra encarnada, lá no interior mesmo e tal. E são momentos que eu, é engraçado que a nossa memória realmente essas coisas não larga mesmo. Como dizia o Artur Agostinho, não é? Não, vale sempre a pena se tivermos a memória. Então, pois claro, é fundamental, não é? E esse é o meu medo com estas máquinas que nos tiram a memória. Já vem tudo feito, não quero comprar feito. E isso é importante. E se calhar também das coisas mais importantes. Eu às vezes questiono se sempre fez questão de não deixar ninguém de fora, como diz, eu não questiono nessa parte, mas às vezes pergunto se é essa a sua maior satisfação até agora. Tem sido esse o seu projeto de vida? Não, eu, quer dizer, eu atuo para incluir, não é? Quer dizer, a minha atuação, a minha, como atividade artística, é para incluir realmente os outros e quando se faz um espetáculo, eu não olho, não estou a ver quem vem, não é? É um espetáculo aberto a toda a gente, espero que as pessoas gostem. Quanto à minha parte, depois de projeto e de administração, é exatamente, objetivamente, para incluir uns e outros, não é? E o meu grande instrumento de trabalho é realmente as artes, não é? As artes do espetáculo, e neste caso é o circo, efetivamente. E pronto, e tenho conseguido, mais uma vez, são 30 anos, apesar de tudo, não é? Mas também não é um trajeto que se faça de um momento para o outro, porque, como volto a dizer e passo a recorrência, quer dizer, não se compra feito. Quer dizer, trabalhar o corpo e o intelecto e aprender e a contar e a contabilizar e a crescer em pensamento é trabalho de casa, tem que se estudar muito. Tem que se pensar muito, tem que se conviver muito, ouvir muitos outros. É um trabalho que é preciso ser feito. Para a gente depois também ter estarmos tranquilos, não é? Com, sim, a nossa cabeça e com a nossa atuação, não é? Choca-lhe estas questões da violência entre os jovens? Esta violência entre os jovens é uma coisa que me atrapalha porque, quer dizer, já também, quer dizer, eu acho que de repente aproveitam isso e logo transformam isso, enfim, como o dia-a-dia de... Uhum. Não será, sempre houve, não é, violentos, então, por amor de Deus. Agora, a passividade dos adultos e a não prevenção nesse tipo de situações, aí já me atrapalha. Porque eu acho que nós podemos intervir com outra antecedência e não sei se estamos a fazê-lo. Olha, aí a Rosa, não quer dizer que está aqui, mas está. É verdade. A Rosa, exatamente, lá no... Até temos microfone. Para... Não, é verdade, é. Estou a dizer. E com todo o prazer, mas... A doutora Rosa, chama-se Rosa Ramalho. Não, mas... Rosa Machado, do hospital de Faro, nesta semana da não-violência. Não, quer dizer, é um trabalho fantástico nesta prevenção, porque, exato, trabalham com a infância. E mesmo para introduzirmos trabalham o tema... Trabalham com a infância. O tema... E isso é fundamental. E talvez seja por isso que eu também esteja aqui a falar hoje, aqui em Faro, e foi um convite que eu fiquei muito honrada de ter vindo, porque eu acho que isso é preciso prevenir as situações, não é? Uhum. Depois de ter acontecido, não tem nada a dizer, se eu tivesse feito, pois então o que não fizeste? Tens que fazer, não é? Temos que fazer. E daí há pessoas que sabem trabalhar esses assuntos e é preciso pô-las ao serviço da humanidade, não é? Sim, sem dúvida, e é sempre uma causa nobre e justa e até ao fim da vida. E para prevenir, então, por isso, quer dizer, depois a especulação, a imprensa e tudo isso, quer dizer, vá lá, um ponto, segundo ponto ou terceiro, direi, é, quer dizer, hoje em dia estamos, quer dizer, o Big Brother está instalado, não é? Por isso não vale a pena a gente estar, primeiro, incomoda-me que a nossa vida esteja de tal maneira exposta que a gente já não tenha sequer privacidade, primeiro ponto, não é? E é verdade, nós hoje em dia, quer dizer, estamos a ser vigiados por todos os lados, não é? Então lá em Lisboa, com a EML, é qualquer coisa, não é? Bom, quer dizer, eu desde que entro em casa até que saio para o trabalho estou sempre a ser vigiada, sim, porque tenho EML em todos os sítios e ainda por cima funcionam mal. Um ponto, não nos protegem, mas antes, pelo contrário, vigiam-nos. E isto é pena. Por outro lado, quer dizer, é assim, nada está escondido. Por isso as coisas é para se saberem, mas de que maneira é o ar não estar escondido, de que maneira é que isso passa cá para fora, não é? Especulativamente ou realmente para atalhar a situação. Isso agora é a grande resposta, não é? E a cultura do sensacionalismo também... Está complicada. Está complicada, não é? Está complicada. E agora, pobres dos jovens que, enfim, que estão... Que muitos deles não têm grandes estruturas familiares para se poderem exatamente, enfim, defender e saber onde é que estão e como é que estão, não é? E como é que comunicam e como é que vivem e como é que dialogam. E como é que essa violência é contida ou não. Mas viver só da emoção... pura e dura e rápida, é complicado, não é? É muito complicado. E isto depois acontece, pelos vistos, não é? Exato. Agora, os adultos têm que estar muito mais despertos para esse acompanhamento e esse diálogo com os jovens, cada vez mais próximos têm que estar, do que só passar uma ensinança, não é? É preciso estar mesmo mais próximo. Mas isso aí é a opção de cada um. Vamos para uma área mais positiva e surgir aqui mais um bocadinho musical, que sei que você gosta muito, que é do seu amigo Fausto. O Fausto. Temos aqui o Foi Por Ela, não sei se tem alguma razão especial por estar tanto assim... É bem. Não sei se gosta mais desta do que outras, mas se esta tem algum significado especial. Mas gosto muito. Se calhar vamos então ficar um bocadinho. Por ela que amanhã me vou embora, ontem mesmo, hoje e sempre ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa. Diz Paris, Berlim, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fica o Tejo, a ver navios. Dorrocios de guitarras à janela. Foi por ela que eu já danço a valsa em pontas, que eu passei das minhas contas. Foi por ela. Foi por ela que me enfeito de agasalho, em vez daquela manga curta, colorida. Se vais sair minha nação nos cabeçalhos, ainda a tiritar de frio acometida. Mas o calor que era antes também farta. Esvai-se o tropical sentido na lapela. Eu vesti fato e gravata, que o sol até nem me faz falta. Foi por ela. Coisas graves e passei passando as passas dos algarves, onde do santo milagreiro por todo o ano. Foi por milagre que eu até nasci profundo e venho assim com um tritão subindo rios que dão forma como um deus ao rosto dela. Deixei de ser quem era, sem saber o que me espera. Foi por ela. Foi por ela que amanhã me vou embora, ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Mesmo em frente ao mar, também me cansa. Ai, diz Paris, Berlim, Bruxelas, quem me alcança? Lisboa fica o Tejo, a beira de um dos rocios de guitarras à janela. Na arvorela eu já danço a vossa encontro, que eu passei das minhas contas. Foi por ela. Viemos aqui da recordação de um amigo da Teresa Rico, do Fausto Bordal Dias. Tem boas relações com muitos destes cantautores portugueses, já me contou aqui em off. Tem, somos amigos, somos da mesma geração, não é? Por isso, felizmente, não perdemos esses laços e mantemos-nos. E o espaço do Chapitou, exatamente, é a sala de estar e é a casa de acolhimento dos artistas e de todas as áreas, incluindo a parte da música. Naturalmente que, quer dizer, que fiz muita cabeça com eles, não fiz estrada porque eles não eram de circo, mas mesmo assim eu cheguei a levar o Zeca Afonso a cantar a um dos circos onde eu estava aí a atuar e foi muito engraçado a entrada dele com aqueles capotes alentejantes e mais a boina e aquilo parecia até uma coisa, um bicho vindo lá não sei de onde e tal, um ovni. E ele, epá, então o que é que eu faço agora? Epá, para vir cá para cantar, não percebeste? Eu disse, está bem, o que é que queres com o cantor que tu quiseres e achas que eu sei e tal. Então lá foi ele, vim depois vinha com o Vitorino, então deixa cá ver que eu chamei os outros. E depois estava lá fora o Vitorino e mais os outros e não sei o que tal, cantaram. E por isso, quer dizer, são velhos amigos. E, enfim, e partilhámos momentos bons, momentos mais complicados. Na altura da imigração em França, quando eu estava por lá e o Zeca lá ia cantar, aquela gente toda. E, enfim, e o Fausto também. E pronto, e o Godinho, o Sérgio, enfim. O Manuel Freire também, já noutro tempo, que o Manuel Freire já o conhecia mais cá em Portugal. Enfim, quer dizer, também a idade já vai sendo avançada, não é? Agora, mas isso continua de qualquer modo a ser boas memórias que nos alimentam ainda a energia de continuar e de estar. É um bom estímulo para mim intelectualmente e no meu pensamento. E a sua obra é basicamente fundada, iniciada nas artes circenses, mas depois é engraçado ver-se que as artes parece que não conseguem viver sozinhas umas não, das outras. Não, tem que estar transversais, não é? E começa tudo a cruzar-se e hoje em dia já vai abrir mais espaços. Tem que cruzar e pronto, e quer dizer, a gente não trabalha o corpo só pelo físico, não é? Mas sobretudo aliado ao intelecto, não é? E os jovens, por isso na escola profissional, têm que ter ali a cabeça muito bem orientada e pronto, e despertá-lo exatamente para a cidadania e para a intervenção. E ao mesmo tempo que têm que ser uns bons atletas para conseguirem fazer aquilo que fazem, não é? Gosta de ver os resultados da sua escola aí, no nosso país e pelo mundo? Eu gosto. Pelo mundo, você diz isso muito bem, pelo mundo. Por acaso, hoje de manhã, lá no Hospital de Faro, onde eu estive, foi interessante porque estava-se a falar exatamente da intervenção das artes na área social e passou um jovem num dos vídeos que eu mostrei, que era um jovem que teve grandes dificuldades de vida socialmente e conseguiu superar aquilo tudo. Nós demos-lhe todo o apoio necessário e hoje em dia é um dos grandes artistas aí mundiais, direi, em França, residente em França. É engraçado. E por isso ele é especialista, é mestre chinês. Okay. E é interessante. E só que já não vem tão cedo para Portugal, está lá instalado em França. Eu tenho muita pena. Mas está bem, está muito bem. E tem uma consciência muito apurada dos direitos humanos, da relação com a cultura, tudo aquilo. É muito interessante. Muito, então, muito interessante. Então, para si, não há muitas Diolindas aí? No sentido de estarem à rasca. Sim. Quero dizer, vamos lá. Introduzir um bocadinho. Eu acho que todos nós estamos à rasca, não é? Porque, quer dizer, só se a gente fôssemos completamente coisas, é que não estiverem inconscientes, não é? Todos nós estamos à rasca. Mas é preciso também encontrar soluções, não é? E é preciso arregaçar as mangas. E eu acho que às vezes nós também ficamos um bocadinho à espera que alguma coisa nos caia. E eu acho que este país tem que ser feito connosco mesmo, com o associativismo, com as não governamentais, com os IPSS, com a iniciativa privada, mas o Estado não se pode meter, obviamente, o Estado tem muito que fazer. Se o fizer bem feito, já é um grande salto. Agora, não pode é dificultar. E às vezes dificultam. E devemos apontar o dedo ao Estado primeiro ou primeiro a nós? Eu acho que, quer dizer, que nós temos que fazer aqui um frente a frente, não é? Um frente a frente. E por isso, quer dizer, acertar aqui agulhas, definitivamente, e andar para a frente, lado a lado. Olha, eu gostei desta frase que eu disse, viu? Rosa, está ouvindo, não está ligado? Frente a frente e depois lado a lado. Porque se a gente está de costas viradas e nem sequer um não ouve o outro, pode ser, chega lá. Agora, o Estado tem que ser repensado, sem dúvida, e o Estado social mais ainda. Mas eu não sou política, não é? Eu tenho uma preocupação social muito grande, sem dúvida, e acho que nós temos que nos pôr a caminho de cada vez mais nos sensibilizarmos para a organização social. Olha, hoje, por exemplo, lá no Hospital de Faro, e vou falar porque tive a oportunidade de presenciar e de partilhar, então estava o gestor do hospital, dois médicos pediatras, um que estava a serviço e o outro, estavam educadores de infância, estavam assistentes sociais, estava médica de saúde pública, estavam enfermeiras. Quer dizer, isto faz uma equipe, não é? Faz uma equipe. Por isso, esta rede tem que ser, metaforicamente falando, esta rede tem que ser o país, tem que ter esta rede montada, não é? A gestão é fundamental. Então, mas o gestor esteve lá a parte da manhã a ouvir as experiências, não é? É uma figura fundamental, não é? Espero bem que seja bom a gestão que ele faz. Mas já o facto de ter disponibilidade para estar ali sem ouvir as experiências, já é um passo muito importante, não é? Ora, se isto se passar para outros sítios e se divulgar... E falávamos há pouco dos recursos humanos também. Pois, então, quer dizer, passa por aí, não é? Quer dizer, se isso realmente for uma forma de organizar e das pessoas se sentirem mais seguras e também estarem disponíveis para aprender e para partilhar, não é? Porque é preciso também que as pessoas queiram fazer isso. Isso já é uma grande ajuda para nós como intervenientes na área artística, não é? Portanto, só somos parvos, se calhar, se não nos pusermos ao trabalho. Eu acho que sim. Eu acho que a preguiça é qualquer coisa que me atrapalha hoje em dia, sabe? Ela tem direito de existir, mas tem que ser no tempo certo. Não pode ser profissão preguiçosa, não existe isso. Agora, há muita gente que o é, não é? Muito bem. Agora, eu acho que a preguiça tem o seu tempo e nós temos que nos organizar para ter esses momentos de preguiça, de lazer. Eu diria mais lazer do que preguiça. Agora, porque a preguiça vai com o sono. Se a gente dormir bem, já despachou metade da preguiça. E depois o lazer, o prazer de fazer, é outra coisa, não é? Porque, por exemplo, eu não considero que trabalhar tenha que ser um ato de, como é que é, de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, a pessoa está ali a trabalhar para se sacrificar, para... Não, tem que ser uma coisa feita com prazer. Agora, naturalmente que há trabalhos mais pesados, menos pesados, depende da opção de cada um, não é? É claro que o trabalho do mineiro é um trabalho mais arriscado, muito mais pesado, do que o trabalho de um artista que está ali assim a receber os aplausos, cheios de glamour e não sei o quê. Mas pronto, mas quer dizer, vamos lá ver, o espaço está aberto, não é? Vamos lá ver escolher. E é claro que nós temos que, o Estado tem que abrir, tem que criar condições para que essas coisas aconteçam, essas opções, essas oportunidades de trabalho e de formação tenham que aparecer, não é? E por isso, quer dizer, agora depois cada um fala daquilo que vai sabendo, mas temos que saber muito bem, não é? Vamos então fazer mais aqui uma abertura musical. Pedra Filosofal, de certeza que também é algo que lhe é especial para si, como já falámos há pouco. E tem a ver com filosofia também mesmo. E estávamos mesmo neste campo da filosofia e se calhar é bom às vezes ouvir estes poemas. É bem verdade, é sonho. Sonho que sim. Acho que sim. Eles não sabem que o sol é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso, em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos, que em verde e ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La, la, la, la. Exato, estávamos aqui a falar. Estamos a jeito, não estamos? Estamos a jeito, sem dúvida. Continuamos aqui a deambular pelas nossas experiências e palavras e ideias, já em tom de conclusão, com a Teresa Rico. Entretanto, gostava de saber o que é que vamos ter aí para breve, este ano de 2011. Já falámos um pouco no início do programa, mas penso que ainda podemos completar com algumas ideias e sugestões de atividades que vão acontecer durante o ano no Chapitou, e penso que vão ser basicamente direcionadas para lá, para a sede. Ou não, sim, estou enganado? Para já já estamos na sede. Uhum. Já estamos na sede. Agora temos sempre muita atividade, porque temos uma programação ao vivo sempre muito intensa, não é? Agora vamos ter uma... temos lá aquele espaço que é onde o fado acontece, é coisas muito interessantes que estão a acontecer. Malta nova que está a experimentar este tom, o tom do fado, é muito engraçado. Isto passa-se no bar do Chapitou, que durante o dia é biblioteca e sala de aulas, e depois à noite vira bar, e o bar da noite tenta segurar um bocadinho financeiramente a parte do dia. E depois vamos ter uma coisa que é o open mic, quer dizer, mic microfone, que é um espaço aberto à improvisação e novos talentos e a descoberta de sempre, nessa descoberta, e para falar nas Áfricas, que se mantém ao domingo e é fundamental, e as músicas do outro mundo também, e os DJs, e a parte das tertúlias, é muito importante sempre. Temos lá uma coisa dedicada aos bloggers, os bloggers uns com os outros e tal, que também é uma coisa encontro muito atual, bloggers. Pelo amor de Deus. O encontro dos bloggers, depois uns não se falam com os outros não se dizem, enfim, vá. Pronto, mas depois também há uma coisa engraçada, que é aquela art pocket, o que é aquela coisa as fotos pelos telemóveis, e depois faz-se a exposição daquilo e fala-se. Que é. São tudo novas formas de comunicação, não é? Estas redes sociais são tão infindáveis atualmente. das quais eu não lido com elas, mas conheço-as. Não lido com elas, mas conheço-as. Mas é possível, é importante nós estarmos a par, não é? E depois já falámos do que vamos ter, enfim, os espetáculos da escola, não é? Que é sempre um espetáculo, porque um espaço daqueles merece sempre ter, além da pompa e circunstância, é ter sempre um certo cerimonial, é preciso ter, não é? Um certo ritual. Eu gosto de manter isso com os jovens, para os valorizar e para eles também se sentirem estimulados. E pronto, se tivemos uma bela atuação neste momento do ciclo das mulheres, que vieram mulheres de Itália, França e Espanha, mulheres palhaços, foi muito divertido, foi muito bom. Fizemos o Dia da Europa também, onde a gente falou das novas e velhas profissões, não quer demais relembrar, não é? E pronto, e por isso, quer dizer, estamos agora a fechar o ano letivo, com os espetáculos, não é? Que é disso que se trata aquela escola, preparando as atividades extracurriculares nos jovens que estão nos centros educativos. Por isso, além do golf, de atividades que eles fazem, gostava de implementar por lá o ténis. Vamos ter o crioula por nossa conta este ano. Quem sabe vamos sair com eles aí assim à volta do Tejo, se não até um bocadinho mais longe. Vamos ver e fazer essa experiência também daquele barco maravilhoso que é o crioula, comandante ali assim, com o comandante Cornélio, que é uma coisa assim maravilhosa. Já o ano passado fizemos, correu bem. É sempre uma experiência, não é? Alto mar, e o mar ajuda-nos a pensar também, não é? Sem dúvida. E essa solidão muitas vezes passa por aí assim. Podes dizer, nós estamos sempre em atividade e vamos estar em Barcelona agora. Vamos a Barcelona a fazer dia 11 de junho. Vamos fazer o Dia da Europa, convidados lá pelo Consulado de Portugal. E lá vão os alunos que já acabaram o primeiro ano, lá vão eles, acompanhados, e vão fazer espetáculo. Vamos abrir a nossa loja também com material de merchandising feito pelos alunos. Ou seja, os alunos lá estão constantemente a trabalhar de uma forma simbólica. Eles acabam por ganhar no produto que vendem, ou passando o chapéu, ou vendendo os seus produtos de merchandising, ou então atuando nas noites de frente de casa. E tem sempre alguma recompensa financeira, dependendo dos mais avançados, dos menos, ou seja, para exatamente eles se habituarem às suas economias sociais também, não é? E por isso, quer dizer, é um não parar de atividades e, sobretudo, a grande atividade neste momento é preparar o próximo ano, não é? Que já está aí assim também à beira, por isso esta parte da atividade artística, muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa muito leve e muito feita espontaneamente, tem o seu lado espontâneo, mas é muito pensado e muito preparado. E depois é assim, chegamos ou não chegamos, haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos, isto dizia Sebastião da Gama. Para finalizar, e então mais pessoal, cada vez mais teté, portanto... Não, eu ainda estou um bocadinho totó, porque já estou ali assim a dar cabo das pastanas a tratar da administração, mas se este ano me correr bem, se esta rua fosse minha, diria a Marta Mateus, do grupo lá dos outros, mas se correr bem, talvez eu faça para o ano uma volta aí assim, a fazer uma escalada e descer em escalada e rapel lá de Chapitu, como fazem os miúdos, em Teté, mas não sei, depende, porque também tenho que, enfim... Tem que deixar, sentir que a casa está bem acompanhada com a gestão, com a parte da administração, sobretudo. Pronto, quer dizer, sensibilizar os empresários é fundamental para isto tudo, neste leque de interação entre o Estado, as não-governamentais, a sociedade civil, os empresários e por isso que há bocado perguntávamos do Estado, e o Estado não pode estar sozinho. Se a gente deixa o Estado sozinho, eles fazem as neiras. E por isso o Estado somos nós, não é? Então a gente tem que pôr mãos à obra. Agora, temos que ser muito determinados também com isso, não é? E temos que encontrar a nossa autonomia de forma que eles possam, mesmo que a coisa não corra bem, eles passam, mas nós nos mantemos. Enfim, isso agora também depende da nossa vontade e da nossa força de continuar os projetos e não os deixar cair. Mas enfim, mas em princípio nada nos diz neste país maravilhoso. Portugal é um país maravilhoso, não é? Quer dizer, a gente faz aqui norte a sul, entre a Serra da Estrela e aqui assim o Algarve, o Faro, Tavira e, enfim, toda esta Costa Vicentina é maravilhosa. É um país absolutamente maravilhoso. Agora, temos é que cuidar melhor dele e temos que ver se a gente consegue dialogar, não é? Mesmo que não tenhamos as mesmas ideias, nós temos que socialisticamente nos entendermos, não é? Não sei, mas eu não estou na cabeça de quem lá está, não é? Mas se eles quiserem aproveitar aquilo que está de pé, eu acho que é um bom exemplo e vale a pena, acho que vale a pena. E vamos com a bola para a frente. Ah, eu, completamente. E ver se a gente consegue meter alguns golos. Porque... Tem ido muito ao lado, felizmente não. Pois é, um bocadinho, mas quer dizer, venham todos, até os esquecidos e os organizados, mas a gente tem que estar capaz de os receber, não é? E estamos aí para as próximas batalhas, então. Temos que estar, temos que estar, temos que estar, temos que estar, temos que estar, sem dúvida. Sem Como dúvida. O sonho comanda a vida, não é? Exatamente, comanda a vida, exatamente. Teresa, foi um prazer enorme termos passado aqui este momento. E olho para si também, ainda bem. Eu penso que para mais informações, para todos os ouvintes, podem consultar também algumas atividades no site www.chapitó.org. Exatamente. E estará sempre por lá. Está, é um espaço aberto a público e estou cá sempre, estou cá sempre. E você também, como é um grande artista, já percebi que é músico. Nada disso, nada disso. Faz favor, não hesite e vá lá fazer o lançamento do seu próximo do seu, não, iPod, não é um iPod, não, não é iPod, não, não é, não é, não é um DVD, não é um CD, não é um vinil também, enfim. É música. Mas não se esqueça da pena. Da pena. Da caneta. Da pen. Mas da com pen. Tinta, não, é, neste caso não leva. Não, não, esta diz que não é com tinta, esta é só para ligar o seu. Foi que eu me esqueci hoje, foi trazer a pen cá para baixo. Mas isto, de qualquer modo, desde que as novas tecnologias respondam aos nossos anseios, às nossas vontades e gostos culturais, eu acho que está tudo certo. O pior é quando isto vira para o outro lado. Mas enfim, mas acho que sim, temos que saber viver em liberdade e ser e saber utilizar a máquina, não é, ao serviço do quê, não é? Senão. Mas foi muito bom ter vindo até aqui abaixo, entre ontem e hoje. E cá estamos à espera para uma segunda volta, para terceira, quarta, quinta, sexta, até, tá bem, sim, até à centésima, se for possível. Não hesitarei, tenho só que me organizar, mas de certeza. E o modelo está aí para quem quiser. O Chapitó acho que é um modelo já de organização. Por isso aproveitem, porque está para aí. Não é uma receita, mas está para aí assim, para ser adaptado às diferentes circunstâncias, claro. Mas acho que sim. Mais uma vez foi um prazer. Obrigada. Os cantos estiveram à conversa com Teresa Rico. Na rua, os cantos encontram-se e ouvem-se falar. Um convidado, cinco histórias. Filipe Cabeçadas traz à antena uma hora de encontros, experiências e vivências com um convidado especial todas as semanas. Cantos à conversa, domingos das 7 às 8 da noite, na Rua FM.